Cê tá bem aí, né? Com esse tanto de mulher postando fotos sem ao menos saber o nome. Não tá adiantando, né? Esse seu plano de beber, o seu orgulho só tá te atrapalhando. Fica mandando áudio igual um idiota. Não é com música que vai ter volta. Tá gastando minha 3G com essa porcaria, mas você some no outro dia. Cê tá fazendo é covardia. Não tem coragem de dizer na cara que essa saudade não passa, mas você some no outro dia. Cê tá fazendo é covardia. Não tem coragem de dizer na cara que essa saudade não passa. Sua voz tá com som de lágrima. Tá bem aí, né? Com esse tanto de mulher postando foto sem ao menos saber o nome. Não tá adiantando, né? Esse seu plano de beber, o seu orgulho só tá te atrapalhando. Fica mandando áudio igual um idiota. Não é com música que vai ter volta. Tá gastando minha 3G com essa porcaria, mas você some no outro dia. Cê tá fazendo é covardia. Não tem coragem de dizer na cara que essa saudade não passa, mas você some no outro dia. Cê tá fazendo é covardia. Não tem coragem de dizer na cara que essa saudade não passa, mas você some no outro dia. Dizer na cara que essa saudade não passa. Sua voz tá com som de lágrimas. Sua voz tá com som de lágrimas.